você me abandone. Vou a delito, faço um conflito pra não perder meu homem. Briga comigo, qualquer castigo é duro, mas dá pra entender. Mas esse olhar inimigo, meu Deus, é comigo. E eu não sei nem porquê. Chora, coração, grita, coração, pulsa, coração, faz ele entender. Nunca amei alguém assim na minha vida. É questão de vida ou morte, é pra valer. Você me abandone. Vou a delito, faço um conflito pra não perder meu homem. Briga comigo, qualquer castigo é duro, mas dá pra entender. Mas esse olhar inimigo, meu Deus, comigo, e eu não sei nem porquê. Acho.